Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo e tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. Semana passada, no Tosco Chanchada Podcast... Atos detestáveis é aquilo que o cara faz e chega a ser nojento, assim, né? Já pode dar exemplo? Não, ainda não, né? Não. É... Tá fora de... Ansioso, você tá ansioso, hein, cara? Você tá ansioso, eu acho eu acho que precisa de uma terapia. Você quer um Rivotril? Por favor. Bom crack, né? Misterioso, misterioso, muito misterioso. Exemplos de hábitos extremamente detestáveis, tem hábitos que não são detestáveis, são apenas hábitos ruins. Tem o seu grau de periculosidade, detestabilidade. Filha da putice. É um nível mais baixo, por exemplo, assim. Galera que vai hoje tomar uma com os amigos ali, tá lá no boteco, só que não fala com ninguém, fica só no celular, comunicando com outras pessoas. Ah, tá falando. É verdade, eu me sinto extremamente incomodado por isso aí. É uma bosta. Principalmente porque eu não tenho opção de fazer isso também. Celular aquele PT Motorola 150? Não, às vezes tudo. Ó, lembrei de uma boa. Uma vez tava vendo o jogo do Corinthians, eu, Bart e o Bruninho, lá no Bart. Aí tamo lá bebendo, daqui a pouco tô falando do jogo, tá os dois filha da puta no celular. Assim, ó, a foto tá bom falando com o outro. Vendo nudes. Com aquele dedinho. O Bruninho mandando foto da rola pro Bart. É. Vai jogando a foto do cu pro Bruno. É. E se ele se encontrasse? Viadíssimo, cara. E se ele se encontrasse, hein, Bruninho? Nossa. Nossa, ia ser muito foda. E um do lado do outro no sofá. Aí o cara pegava o celular e ficava colocando assim. Fazendo um dump, tá ligado? Sexo virtual, literalmente. É. Né? Aí depois ele tirava uma foto, tem uma superposição, assim, tá ligado? No Photoshop. Ia ser muito foda se ele se encontrasse, Bruninho. Ia ser coisa de gay se a gente ficasse pensando nisso, mas ia ser foda pra caralho. Cara, isso aí me lembra que... Gostando, isso aí me lembra aquele episódio do Big Bang Theory, que o Howard, ele faz uma cabeça e vem o Raj e fala assim, não, se você colocar a sua boca na boca do boneco, você consegue sentir do outro lado, fica os dois, um com a boca em um, outro com a boca no outro, se beijando, cara. Aí fica assim, não, vai pra lá, aí. Isso aí é prazer remoto, né? É cara. Isso. E celular, cara, já entra num lance aqui, cara, do tal do WhatsApp. Um hábito que eu acho detestável, que me irrita profundamente, quando o cara manda mensagem de voz. É, cara. Nossa. Puta que pariu, cara. A gente tá gravando aqui, pode vir uma mensagem, você olhar e responder. Agora, se o cabaço, se o viado, arrombado, manda uma mensagem de voz, eu vou ter que parar essa bosta e ter que ouvir. E todo mundo vai ouvir também. E pode ser uma mensagem completamente zoada. Pode ser uma mensagem zoada. Não, mas espera aí. Mas espera aí. O problema é viadagem. Não, viadagem sua. Não, o Pedro tá falando que ele me mandou uma mensagem de voz. Mas espera aí. Recentemente. Não, não. Mas pelo que o Hendrix falou... Não, mas isso é viadagem sua, Hendrix. Espera aí. O problema é de quem manda a mensagem de voz ou da ansiedade de quem recebe em saber o que tá sendo falado ali? Não, eu não ouço. Eu também não ouço, não. Não ouço. Eu não ouço, não. Só no caso que a pessoa fala assim, cara, pra te explicar, eu te mando uma mensagem de voz. Ah, beleza, okay. Você já tá preparado. Ô, Hélix, ó. Lembra que um hábito detestável é aquele que incomoda mais de uma pessoa. Se tá incomodando só você, cara... Não, mas eu conheço muitas pessoas que se incomodam. Não, eu não gosto disso também. Mas se você receber uma mensagem de voz aqui agora... Não, mas eu aviso a pessoa também. Tipo, cara, eu não consigo ouvir, porque também o meu WhatsApp é zoado e apaga. Então eu não consigo ouvir, nem se eu quisesse. Ah, então tá explicado. Não, também, mas eu acho detestável, cara. Eu acho. Eu também não gosto. E quando não apaga, eu não ouço. Eu falo assim, escreve. Tem pior, cara. O cara manda um vídeo pra você, cara. Então, é pior do que o som. O Bart te mandou um vídeo. Tem imagem. Não abria nem a pau, né? Ele nu tomando banho. Ah, olha aí. Não, mas 1080 lisos, o cu do Bart piscando. Que é isso, cara? Ah, não, é tecnologia. O homem foi à lua. Mandaram uma sonda lá na puta que pariu. Bart, os caras usam pra isso, velho. Mas o nosso grupo lá do time... Eu não sei quem mandou um vídeo que começava a parecer uma partida de futebol. Aí, tipo, o nego abriu, começava mesmo. Primeiro eu fui mega uma partida de futebol. Aparecia lá na porra do vídeo que era uma partida de futebol. O cara abria e ficava... E o cara abriu no trampo. E o cara falou, porra, mano, abri no trampo, velho. Aí todo mundo deu risada, né, cara? Ah, se fudeu, não sei o quê. Aí o Alisson falou, porra, mano, abri no trampo e só tem crente aqui, tomei no cu, cara, bateu o meu, veio e me detonou, cara. Crente. Não, ele escreveu, ele escreveu. Ah, bom, ele escreveu. Foda, aí, meu, ele falou, só tem crente. Sobrou pra mim. Aí o cara, ô, mano, foi mal, Alisson, mano. Foi fudi. Não, aí o cara, ô, Alisson, foi mal, cara, não queria te prejudicar. Não, não, só tô te zoando mesmo. Oh, meu, cara. Mas, não. Meu, a regra número um de quem recebe vídeos no WhatsApp é baixar o volume. Só tá sendo, né, tá sendo juvenil, né? É putaria, né? Não, o WhatsApp é uma fábrica de hábitos detestáveis. A outra é adicionar você em grupos. Pum, que pariu. Adicionar você em grupos. Você não quer, cara. Você tá lá recebendo mensagem. E quando é grupo do trampo, velho? Eu tenho 10 grupos de trabalho. Aí depois você sai do grupo, o cara vem falar, ô, cara, por que você saiu? O cuzão. O cuzão saiu. Ó aqui, ó, o cuzão. Eu saio e eu sou Cusão! Cusão, você pega preço, filho. Sai! Vamos fazer um só pra adicionar ele. Vamos falar de hábitos detestáveis no grupo. Mas grupo do Facebook é pior ainda. Vamos falar de hábitos detestáveis na internet, então. Na internet? É, eu não sei nenhum. Só mais um hábito. Então, assim, só lembrando que alguns hábitos que a gente considera detestáveis, assim, mas eles têm muito a ver com a forma que a gente tá vivendo também, né? Sim. É, tá velho, assim, né? É, assim, o... A gente é um bando de tiozão com a gente, tá velho, velho cri-cri, já, velho. Tá ficando igual a velha do começo do episódio, então. Exatamente. Nós estamos fazendo um programa pra dar lição de moral. Imagina o cara que te manda um áudio, te manda um vídeo, te adiciona nos grupos e ainda arranca a catota do nariz. Puta que pariu. Esse é o cara detestável mesmo. Então... Catota do nariz. O cara escreve. Catota! Cara, é que assim, tem alguns hábitos que eu considero detestáveis. Então, se é só você, desculpa. Então, já vamos falando agora, hein? Então, vai. Quantas pessoas têm que detestar uma coisa para ela ser um hábito detestável? Muito. Mais do que as pessoas... Tem que ter mais pessoas que detestam do que não detestam. Todo mundo gosta quando você vê no Facebook aquelas mensagens que antigamente você recebia pelo PowerPoint. E depois foi pro Orkut. E agora tá no Facebook. Um hábito detestável da internet. As indiretas. Eu também acho. É verdade. Porque o cara começa assim, porque não sei o que, não sei o que. Aí você pega e fala assim, é comigo? É. Mas se o carapuça serviu, PC cara, isso é detestável, então, cara. Então fala logo, né? Pois é, eu cara. Acho assim, eu acho que... Isso aí eu acho ruim mesmo. Seja homem. Assim, eu tô evitando, não tô dizendo que eu tô, assim, que eu tô seguindo, conseguindo fazer isso 100%, mas eu tenho evitado, assim, se alguma coisa que eu vou escrever envolve algumas pessoas, pra eu precisar escrever algumas pessoas fazendo algumas pessoas, eu não tô escrevendo. Toda vez que eu vou escrever algo que eu vou ter que escrever assim, algumas pessoas, ou então gente que... Aí cara, eu prefiro porque não escrever. Porque pode ter gente que não tem nada a ver e a carapuça vai servir. Então, você não tá falando, a pessoa não tá ouvindo a tua voz, você não sabe, né? Eu tenho uma teoria que a internet potencializa o lado idiota da maioria das pessoas. É igual cerveja, cara. Todo mundo sabe tudo, né? Todo mundo é todo mundo. É todo mundo especialista. Todo mundo é especialista. Eu acho que a internet tornou todo mundo especialista em alguma coisa, né? Eu acho que o maior lado detestável da internet, cara, é o lance de seguir a modinha. Ah, o Ben Affleck fez um filme e alguém viu que é ruim, e aí vem aquela onda. Acho que as pessoas andam muito sem opinião própria. É foda, cara. Porque assim... É modinha criticar o Ben Affleck, o Nicolas Cage, quem tava falando. É, o Nicolas Cage é outro. Ele sabe, é bom, assim. Não é, mas... Talvez não seja. Mas, por exemplo, mas aí é muito de opinião. Só que assim, se você tem opinião, mesmo que seja contrária, é uma opinião. É diferente, por exemplo, criticar o Ben Affleck sem ter visto os filmes do Ben Affleck é um grande de uma idiotice. Né? Agora, assim... Por exemplo, eu gosto do Demolidor. Não acho um filme ruim, mas é um filme de herói, não tô esperando nada. Eu não fui pegando a lista de Shingler. Ah, o novo Coringa não vai ser igual o Heath Ledger. Quando era o Heath Ledger, não. É porque ele não vai ser igual o Jack Nicholson. Quando era o Jack Nicholson, não. Ele não vai ser igual o George Romero. Cara, não, e nessa cara, hora que o Coringa que a gente se pensa? Foda-se! Quem tá ganhando grana não sou eu, cara. Eu quero que foda-se, não importa. O cara que assiste um filme de herói e fala que foi muito forçado. Olha só, alemão, eu já vi um cara que falou assim, não, eu não assisto esses filmes aí que é tudo explosão, essas coisas que não existem. Eu gosto mesmo do 007. Nossa! Ué, cara, o American eu não entendi mais nada. Dá um tilt na cabeça, né? Pois é, o cara fala, não, eu gosto de filmes mais... Cara, vai ver documentário então, caralho. Cara, ó, pra continuar no assunto e falar de Ave Detestável, dá spoiler, mano. Entendeu? Que é obrigado, né, cara? Game of Thrones, a deixar um... Deixar uma entrelinha ali, né? Acho que tem o Cabasco que quer assistir primeiro, só pra dar spoiler, né, cara? Na minha opinião, isso aí é o contrário do cara que ouve busão no funk e acha que é legal, isso aí é o cara pra recusar. Ele tá falando. Cara, eu fiz o favor pra mim mesmo de ler todos os Walking Dead até onde tem. Porque o primeiro imbecil que falar do Game of Thrones, eu já vou soltar o Walking Dead, cara. O Hendrix é olho por olho, pois é, cara. Você é o PDF. Não, e pior, olha por spoiler. E pior, o cara te marca no spoiler. Isso é muito detestável. Eu não tinha assistido o último episódio do Game of Thrones e nem li os livros. E o cara vem e fala assim, oh, o Jon Snow, cara, olha o Jon Snow que acontece com ele. Ah, vai se fuder, cara. Imagina a cara do Helix, velho. Não, você esperando ali, eu falo assim, meu, vou chegar de viagem e vou... Né? Na segunda, terça-feira eu vou assistir. Cara, logo quando saiu, no tempo real, ele tá assistindo. 11-1, né, cara? 11-1, cara. O cara tá assistindo e te marca. Ô, o que que você achou disso? Do Flash. Ô, o que que você achou de um só? Filha da puta, eu não tenho HBO. Não, e tem um lance, assim, de pessoas que ficam... O que você achou do cara morrer? E tem... Tem uns caras que camuflam o spoiler, né? É o cara que tá assistindo... Camuflar o spoiler? O cara é que dá um cu, né? Ele camufla. Então, olha o cara que eles camuflam. Então, mas reparem. Não, mas reparem. O cara camufla o spoiler. É pra ele tá escondendo algo profano, né? Ele pega o spoiler e foi no rabo, né, cara? Não, mas é praticamente isso, assim, porque o cara, ele vai assistir o Game of Thrones, aí em vez dele prestar atenção no Game of Thrones, ele bota no notebook ou celular que seja, e ele não resiste a cada cena fazer assim, oh, nossa! Ah, Cersei! Oh, Jon Snow! Oh, é um tweet atrás do outro, é um post no Facebook, atrás do outro, assim. É tipo, enquanto não acaba aquela merda, o cara não para de narrar o que tá acontecendo. As letras estão subindo! Você fala, cara. Ela tá fazendo. Mas não duvido. Agora, as engrenagens estão rodando novamente. Oh, cara, eu imagino o seu Nonô fazendo. Praticamente o Final Countdown. Não, ó. É o Final Countdown. Aí o outro fica. Vamos fazer, vai. Vai. Não, mas isso aí não tá com voz de velho, porra. É o solo. Não, mas é um dueto aí. um virtuoso, ó. É um virtuoso. Ele é consegue imitar a voz de velho. O nível natural dele é de velho. Mano, porque eu odeio pessoa fresca. Eu odeio pessoa fresca, velho. Por que você faz isso, velho? Por que você é chato? Cara, eu já fiz tanta viagem, cara. E os caras abriam mesmo a marmita e vinha aquele cheiro de gômito. No banco do ônibus, né, velho? No ônibus. Não, é foda, porque assim. E o cara ainda falava assim: quer? O ônibus paga numa lanchonete, a pessoa desce do ônibus, vai até a lanchonete, compra as coisas. E volta pra comer no ônibus, velho. Não, mas isso aí... Porque o filho da puta não é nem já isso, não come o cara mexe, leva mano, de é casa, o cara leva marmita mesmo, arroz, feijão... É boia fria. É boia fria, tipo boia fria. Uma vez que eu viajei, eu... Não, porque no ônibus eu já... Foi no bolovo que eu comi, cara, foi no ônibus, cara. Tô me brincando, cara. Que bosta. Cara, alguma vez que eu já viajei e tá essa moda, né, da galeria fitness e tal, né, cara? Ó, os caras comendo... É, isso é detestável também. Batata doce com carne moída, com repolho. Nossa, cara. Esse cara peidando whey protein daqui até lá. Nossa. Não, e o cara fala assim, não posso tomar uma cerveja aqui porque ela tem 320 calorias. E eu contém não posso, glúten. Contém glúten, não sei o que. Ah, cara. No busão, cara, uma coisa que irrita... Normalmente, me irrita muito mesmo. Meio ligando o celular, ficando no WhatsApp. Aí à noite, só viaja à noite, cara. O cara liga o WhatsApp ali do seu lado ou próximo. Meu, vem uma puta numa claridade com o ônibus com as luzes desligadas. Frescura. E aí você fica lá. Frescura. Isso aí é um ICQ. É, isso me irrita. Hábitos detestáveis no busão. É aquela pessoa que tá assim, tipo, leva tá com o filho, né? Tá com a família, abre um pacote de bolacha, faz aquele barulho, né? Ou um salga de chips, né? E fala assim, você quer? Cara, tá todo mundo ouvindo. Fala, não, cara. É uma bomba, né, cara? Você pois tá é, do lado, né? Você é um... Não, pode reparar, sempre tem uma família, a mãe que leva um monte de guloseima e a mãe... fala assim, pega um pouquinho. E o Bruninho o Bruninho falou uma coisa da hora também. Quando você tá lá, você tá com o braço, vem um gordo e pum! Nossa. Gração em cima do seu, velho. É. E puxa papo ainda. Com e aí, fica naquele jogo de corpo, né, cara? Você não consegue nem descer porque o cara tá emmontoado. O que já aconteceu comigo também. Eu com fone. E quando eu vou viajar de ônibus, no caso, eu levo aqueles fones grandes, cara. O cara não puxa papo. E aí o cara fala assim... Aí você só tuca. Aí você olha pro lado, o cara tá mexendo a boca. E aí você tira o fone e fala, pois não? Eu já falo, pois não, pra ser... Já, tipo assim, não tô afim de papo com você, cara. Uhum. Pois não? Deveria falar não. O que o senhor deseja? Ah, é porque, pô, tá calor, né? Não sei o quê. É, tá. E coloca o fone de volta. Aí depois o cara, de novo, falando. Aí eu tiro, pois não? Pô, tira esse fone aí, não dá pra gente conversar direito, pô. Falei, eu não quero conversar com você. Ó, nisso aí o cara falou e pra você. Vem em mim, negão. Se você pedalar, eu faço a pena. O cara foi puxando a bermudinha assim. Aí você correndo a mão pelo reino. Cara, parece o Bart tira uma foto do cu. Deve ser foda ser negão, que nunca dá pra ser. Deve ser foda. O cara lá com Bluetooth. Quem é você no futuro? Vou te mandar um negócio. Pô, tá te mandando um esquema aqui, velho. Vê se você curte. O bagulho subindo 10 minutos pra chegar uma foto, né? Tem que emparelhar. No... É a tecnologia mais lazarenta. Não, e o vermelho que tem que deixar um na frente do outro, assim, dois dedos pra... Olha aí. Praticamente cruzar o celular. É um bump, né, cara? Sei que tudo termina em mandar foto do cu. Pra você, mano, porque eu odeio pessoa fresca. Eu odeio pessoa fresca, velho. Por que você faz isso, velho? Porque você é chato. Um hábito detestável, cara. A pessoa que fica, tipo, dois dias nos Estados Unidos e volta falando, ah, porque eu comi lá no McDonald's. E tudo falando, tipo, ah, eu, porque eu peguei meu carro no parking lot. É, mas você já percebeu? Que era, eu estou falando português. Eu comprei o meu carro. Ah, isso aqui é pois é, cara. Pega. Isso eu acho detestável. Você já percebeu que todos os detestáveis que o Henrik cita é uma frescura? Ah, velho, isso aí, e daí que a pessoa tá falando meio inglês? É só você que tá assim. Cara, mas existe a palavra em português. Tipo, eu vou pedir um delivery. Ah, não, então, vou pedir pra entregar, caralho. Então você usa o rato no computador lá? Seria o certo. Você usa o quê? Widescreen? Como é que é o widescreen? É... Não, mas isso aí já mas isso aí não é o cara que foi uma semana nos Estados Unidos. Se o cara voltar e falar assim, eu widescreen. Mas eu sei. Aí sim, sim. Até onde isso te prejudica, cara? Até onde isso prejudica todo mundo? Prejudica a minha saúde, cara. Aí, viu? Como ele é fresco, ó. Ele é um preço patológico, ele fica doente, cara. O cara tem alergia a estrangeirismos, cara. O cara volta falando igual o Henry Sobel, né, cara? Pois é, cara. Não, Não, mas essas palavrinhas a gente fala McDonald's, caramba. Estrangeiro é o pior é motoboy. Não é o Burger King, é o Burger. Burger King. PlayStation 4. É isso aí, cara. Eu acho The Fly. Sacou? Não precisa, cara, desse preciosismo. Então, o alemão mandou uma de motoboy. E motoboy quando quer conversar com você, né? Mas motoboy assim, né? A única conversa que você tem que ter com motoboy é: vai lá rápido ou quer ir devagar? É. Ou quer ir vivo ou quer ir morto? Aí e falar pra ele assim: ó, quando entrar no banco, tira essa porra desse capacete, cara. Pra nós dois não ser presos. Então. O maldito ele começa a falar: mas então. Quando eu tava aqui, e tinha os cara me seguindo e tal, não sei o quê, dando de moto, aí você fica, hã? E o cara o quê? E o cara costurando o quê? Preso, né? Eu não tô te ouvindo, cara. É que tá difícil aqui. Ó, isso aí é um hábito detestável, né? É o cara chegar e na hora que liga, o celular tá falhando. É a mesma coisa. É a mesma coisa que o fone de ouvido no rolê. O cara de moto, o cara não consegue conversar com você que tá atrás, cara. Eu não consigo falar com o motoboy porque é do cagaço. Mas até, mas até onde isso pode prejudicar mais alguém a não ser a sua pessoa? Ele pode bater a moto, cara. Isso é verdade, pode ser. Ele pode bater sem falar também. Matar. Eu sempre que eu bati, eu tava sozinho, liga se passar. Mas aumenta, porque ele tá desviando a atenção. Tá se concentrando em você. Não é não, cara. E o cara é pra trás. Eu trabalhava junto com o Perna, cara, ele me dava carona de moto, cara. Ele falava, ia começar a falar assim, cara. E você encoxando o pé. É. Na hora. E você é montado no cano da bicicleta. Era aquela coluna que o Perna tinha? É a P36. A P36. A P36, a moto vinha mais parada que funcionava. Ô, coisa. Tristeza da minha história. Nós temos que nos concentrar nos hábitos que prejudicam um monte de gente, não do que a gente acha. Se for falar só o que eu acho que é ruim... Soltar bomba é de frescura. É frescura pra caralho, mano. Soltar bomba de Hiroshima. Então a gente... Eu acho que os exemplos que a gente pode usar é os que... Sei lá. Quando tem uma lei específica, né? Também, pessoas, meu. Por exemplo... Crimes contra a cidadania. Maus hábitos contra a cidadania. Não sei. Isso sim. Eu tava lá em Assis, eu lembro que eu tinha ido lá pra um show. Eu tava junto com um colega meu. A gente tinha dormido e tinha saído pra comprar almoço. Aí tava uma família feliz ali. Uma velhinha com o neto dela. O netinho empurrando uns 10 anos, empurrou o carro, ajudou a velha a colocar as compras no carro, né, cara? O molequinho tava saindo pra levar o carrinho lá de volta, velha. Não, deixa aí mesmo, vamos. O moleque largou o carrinho no estacionamento. É a mesma velha da Catópia, né? Certeza. deve ser essa mesma filha da puta. Sim. Olha... A mulher tá ensinando o moleque a ter um hábito detestável. Deixar o carrinho no A ser espertão pra caralho. Não, precisa não, alguém deve. Mano. Você é brasileiro, rapaz, deixa aí esse negócio. Tem quem pegue. Esses hábitos estão envolvidos com falta de educação. Sim. Jogar lixo na rua, não, tem quem varre. Se não, eu não vou dar prepagari. É quem mais? Você não morre, dá emprego. Você lembra daquele ladrão da internet que fala assim, não... O mundo precisa de ladrão igual eu, porque como que vai ter juiz? Como que vai ter delegado? Como que vai ter advogado se eu não existir? Ele pensou em toda a cadeia produtiva aí, mano. Aí o cara fala assim, você fuma crack? Ele, pô, desde os 13 anos só na pedra. Deve ter o tamanho do molequinho de 13 anos. Não, o pior é que ele parece um cara de 80, cara. Então, e o cara tem, não, tem 23. O Benjamin Button, né, cara? Tem 23. É o Bart, né? Pra você, mano, porque eu odeio pessoa fresca. Eu odeio pessoa fresca, velho. Por que você faz isso, velho? Porque você acha... Cara, agora, é um hábito detestável ou é frescura? Tem que ver, vamos ver. Então... Ó, vamos fazer um júri. Todo mundo escuta. E aí, vamos ver. Vamos voltar para os anos de 1991. Caralho. O Traje Rigor, na época, vivendo um auge, lançando discos muito bons. Quantos anos você tinha? Eu tinha alguns anos. 30. Aí... Ele todo entornado. Então... Yeah, isso é muito foda, cara! Aí, cara, eu fui nos bastidores e os caras lá, tal... Puta, falei, cara, ô, Roger, em 91, velho. Ô, Roger, pô, cara, me dá uma paleta aí. Ele falou, não. Não. Ô, Roger, me dá uma paleta. Não. Ô, Roger, você não vai me dar uma paleta? Não. Eu, cara, meti a mão na orelha dele, cara. Cara. E aí, cara, saí correndo, né, cara? Bati, deu uma pedalada nele e saí correndo. O segurança foi atrás de mim correndo também, mas eu corri antes, né, cara? É. Isso aí, o cara não querer dar a paleta só porque ele tava no auge. Agora ele oferece a paleta, eu também não quero. Ele vende agora. Agora eu vou fazer o contraponto. Agora ele vem na virada cultural. Ô, oh, cara, você é o cara da paleta? Cara, daqui a paleta. Pum, joguei lá longe, cara. Dessa bosta aqui, me enfiar no teu rabo. Ah, eu não acho que o rabo detestável, porque eu não cheguei a dar alguma coisa, velho. Não, estrela, estrelismo, custava uma paleta. Dá uma paleta, deu um monte. Não, mas indo do Hendrix, o hábito dele. É, então, ele fica impregnando. O hábito de, geralmente, ele bater em pessoas que não querem dar o que ele quer. Primeiro, ele ficou impregnando uma pessoa. Não, eu pedi agrediu negação. Uma pessoa. Então, ele já é detestável por mim. O hábito de agredir pessoas gratuitamente. É detestável. É 28 anos e 91. O cara é o fresco do caralho porque acha que o Roger não dá uma paleta pra ele, é um traje. Oh! Agride o Roger e vem contar essa história aqui no programa 60 anos depois, gente. Ele é vingativo. É, pra você ver, cara. Não, o mundo dá volta. Eu falei assim, vocês ainda vão tocar numa virada cultural, velho. Você vai virar amigo do Lobão. Profetizou, cara. É, um outro hábito que eu vejo, em Marília acontece com certa frequência isso, se acontece na sua cidade aí, ouvinte que tá... nos acompanhando aí, pode mandar lá nos comentários, é que em Marília, todo mundo tá ali no sinal vermelho esperando abrir, né, pra você seguir. Tem uma galera que parece que já fica preparada com a mão na buzina, que a hora que acende a luz verde, já... Não dá meio segundo, né? Puta, velho! Se fosse uma largada quando... de Fórmula 1, o cara lançava na frente. Só queimava a largada. Tem uns caras que, assim, queimava a largada fácil. Puta, eu acho isso um hábito detestável. Mano, pra quê, cara? Falta de respeito com... Ah, vai se fuder assim. O próximo, né? Não, e 5 segundos ali faz diferença, cara. E isso quando o cara também não para em cima da faixa. Igual o clipe do The Verve, que o cara ele passa por cima do carro. O carro tá em cima da faixa. Eu conheço uma pessoa que passou por cima do carro. Cara, meu sonho é fazer isso, cara. Conheço uma pessoa que fez isso. Ah, é? Como é que foi? Ela foi atravessar a rua, acho que foi na 4 de abril, se não me engano. Que Marília? Aqui em Marília, cara. O carro, um Uno parou em cima da faixa, já pegou, subiu em cima do carro, passou. O cara passou em cima do carro, perna. É, como é que foi isso? Ah, o cara parou, o cara veio e passou em cima do carro. É o tutorial, né? Ó, que história ruim. Aguarde pacientemente até que um carro pare em cima da faixa. Assim que o carro passar, parar em cima da faixa, comece sua travessia para o outro lado da rua. Caso o carro não recue, passe por cima do carro. Desça do outro lado do carro. Termine sua travessia para o outro lado da rua. Seja feliz. Seja feliz. Tenha um bom dia. Caso o carro esteja obstruindo a sua passagem. Eu vi uma pegadinha que os caras fizeram, que tipo, quando o carro parava em cima da faixa, o cara, o ator, né, ia passar pela faixa assim meio apertadinho, e o cara fingia que tinha alguma coisa no chão. Ele, tipo, pulava, assim, sabe? Nossa. Aí o motorista descia, ia lá ver, não tinha bosta nenhuma, sabe? Igual aquele cara que parou na faixa de... Deficiente? Não. Os caras... Ah, eu vi isso aí, legal. E o cara sai dando um chilique, tipo, é meu carro! Isso é um hábito foda. Malditos aleijados! O cara, não é questão de dar deficiente, não. O cara para onde que é melhor pra ele. Ele tá pouco se fudendo. É só 5 minutinhos. É, ele tá pouco se fudendo pro resto do mundo, cara. Se aquele lugar vai ser melhor pra ele, para ali mesmo, é 5 minutinhos, entre aspas, e vaza, velho. Por exemplo, quando você tem que ir na padaria, ou você tá passando pela rua da padaria ali no bairro, tem carros estacionados dos dois lados. E aí, às vezes, ou não, né, ou só de um lado. Às vezes, passa, assim, tá vindo dois carros, assim, sentido contrário, aí os dois são amigos. Aí eles param os dois carros na rua e fica um conversando com o outro pela janela. Nossa. Isso acontece com nego andando de bicicleta, os dois juntos conversando. É. Nego andando de moto. Empurrando o outro na pedaleira. 100 por hora. Cara, minha vontade é tipo encarnar o Road Rash. Sacar um Nunchaku e meter a cabeça do cara. Nunchaku, olha, cara. Com um Nunchaku na rua. Dá um bolso. O Hendrix nos anos 80 vai ficar canivetinho, assim, de mola, sabe? As únicas pessoas que tem um Nunchaku, não, eu conheço. A gente fazia um Nunchaku de cabo de vassoura. É, mas é. Pegava aquela correntinha de cachorro. Não, de samambaia. E durava de vaso. Né? De vaso. É de uma bambeteada que você dá. Agora eu conheço duas pessoas que tem Nunchaku. Hendrix e Maurão. Mestre Maurão. Ó, hábito detestável. Uma vez, eu estava no conforto do meu lar, aí eu vi dois moleques subindo. Peraí, Vini, se ele tá dentro de casa, vai ser uma coisa só dele. Já dá pra ver. Mas vai vendo. Vamos ver se vai incomodar todo mundo, os vizinhos, ou só ele. Caiu uma pipa. Eu vi que caiu uma pipa no quintal. Eu vi que dois moleques, mas não era moleque normal, era dois maloqueirinhos. Craqueiro. Ah, ó. E aí começaram a subir no portão. Não, era maloqueiro, tá velho. Bom, maloqueiro. Tá comecei, porque se fosse educado, ele ia apertar a campainha e pedir. Eles já estavam subindo. Eu falei, meu, vou esperar eles pular. Pegar no Hollywood. Não, hora que não dá mais pra voltar, hora que não dá mais pra voltar. Me uma boleadeira, cara. Eu tirei uma espada. Uma espada? Véi, quem tem uma espada em casa, cara? Ué, eu tenho mal, cara. Certeza que é pra ganhar espada, é um facão. Não. Mano. É uma peixeira. A hora que não deu mais tempo, cara, eu abri a porta do nada e falei assim, quem é você, moleque? O moleque, cara, o cara é louco. Fez igual o Chaves, né? O cara levou o portão no peito, cara, eu quero sair. E o moleque, tipo assim, não me mata. Falei, agora você sai. Sempre tem um que chora. E ele saiu correndo, falando, meu, o cara é louco. Meu, saiu todos os vizinhos, cara. Eles mataram, então, mas o Lolo aí vai rodar. Agora, quem tem o óbito? Nunca mais, meu... Caiu umas 50 pipa em casa. Ninguém pegou, ninguém foi... Quem tem um hábito detestável? Um moleque que tá fazendo uma molecagem ou um cara adulto que ameaça uma criança com uma peixeira? Criança leva pra casa, velho. Direitos humanos, leva pra casa, velho. Ele podia ser um potencial ladrão. Ele ameaçou a criança de tal maneira que todos os vizinhos saíram... Uma criança de 15 anos. Quem incomodou todo mundo, gente? Se fosse lá no Pernambuco, já tava amarrado no poste levando quebrada aí, velho. Tá lá. Aqui toca só as melhores. Lançamento. Muito bem, cara. Essa é a dança do ar-condicionado. Vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado. Fernando abaixa a temperatura. Muito bem. Fernando abaixa a temperatura. Brasil! É muito simples. Muito bem, mano. Muito bem, cara. É muito simples. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado. Tá gostando, né? G-U-G-U-E-T. Um lugar que tem bastante bastante hábitos detestáveis e pessoas que praticam na academia. Também, muito. Puta que pariu. O cara que chega, tipo assim, ah, olha, olha o meu bíceps, põe a mão no meu bíceps, põe a mão. Não, põe a mão cheia. Não, não quero pôr a mão. Faz carinho. Cara, não, o cara que vai, não vou mais à academia. Eu acho detestável o cara que pega, lota a máquina de peso, faz o trampo dele e vaza. Larga o peso lá. Às vezes o próximo é uma menina. Você vê a menina lá se matando pra tirar os pesos. Perdendo tempo. Filha da puta, largou os pesos então, lá. Uma das coisas que me tirou fora da academia, cara, foi justamente esses caras. Ficou assim, tipo, olha, a gente é muito forte. Coloca a mão no meu bíceps. Que é isso, cara? Louco. Cara, tinha muito cara assim, velho. Ah, véio. É, você deve ir lá na G Fitness, né, cara? Então, aí eu saí, velho. Então, mas nesse esquema que o Vinícius falou aí, sabe o lance que é foda nisso? É que tá um puta de um aviso escrito. É, com as letras gigantes. Por depois favor, de usar, guarde os pesos, sabe? Aí tem o filho da puta. Aí fala, o instrutor da academia não ajuda em nada. Se o instrutor da academia não tivesse que ficar levando o peso de mendigo lá, que não faz nada... Serviço dele, o instrutor guardou até um carrinho de mercado que tava lá no meio. Cara, esqueci, eu juro que o cara faz isso e não fica nem com o peso. Abelardo Barbosa está com tudo e não está prosa. Essa vem dos anos 80. Essa é vintage. Tem aqueles caras também, ó, nesse caso pelo menos me incomoda. Aqueles caras que vão treinar, pegam um pezinho de moça. Samurai, você tá falando japonês agora. Você tá julgando pelo seu magnífico porte físico. Não, mas então, mano. Cara, mas você fala... Não, mas eu... Mas você fala pelo esforço ou pelo som que ele emite? Não, não pelo esforço. Eu faço toda a minha força sem gemer. Faz amor sem sentir dor. Não, sem. Eu sou... fazer amor comigo é a mesma coisa que fazer amor com o Terminador do Futuro. Falasse tela vista, acabou. Baby. Acabou. Eu vou voltar. I'll be back. Não, mas então... mas não precisa disso, cara. Não você precisa. Já peidou, Vinícius, alguma vez? Já, cara. Escapou, mano. Escapou. Sabe o que você tem que fazer? Você sai assim, nossa... Alguém peidou. Esse é um hábito detestável. O cara peida e, tipo assim, não assume a culpa. Ele fica olhando pro peidar outro. Peidar é um hábito detestável, né, cara? E tipo assim, será que eu vou perceber? Bruninho? Mas tem hora que você não... Não, meu escapou, mano. Tava no leg press, 45 graus lá, assim, ó. E o pior é que parece um monte. Sabe aqueles caminhão que vem com aquela bazuca que tem uns 4, 6 mísseis lá? Os cachuchos. Aí o último. Aí nessa hora o universo tá conspirando contra você. Tem uma puta da gostosa admirando o cara ver lá, né? Já pensou? Ela pensando, acho que eu vou chegar naquele puta que pariu. O cara morreu e não enterraram. O lance do cara ficar gemendo assim. Tira a minha contratação, principalmente se eu estiver pegando muito peso. Ah, então foi a escolha sua, cara. Então, porque aquela barulheira da academia lá, aquelas músicas. Não, cara, então, mas eu não me incomodo com música. Música eu já te falei. Falei pra você já. Eu sou alheio. Eu sou alheio à música. Uhum. Sou alheio a som. Você é surdo. Fofoca é uma desgraça, hein, cara. Fofoca. O cara fica assim, velho. Tá gravando lá ontem, mas o Hendrix, cara. Você viu a roupa do Hendrix? Você viu o boné dele que ele tava? Só fala nome que eu já vou lá agora. Você viu que ele foi com uma calça apertadinha? Toda rasgada, você viu o pauzão dele ficava. Eita, volume. Já que o alemão falou, manja rola. Mas dizem, não sei se é verdade. Eu vi deixa ele falar que é. Ninguém fala mais nada da rola dele. Então, não. Dizem, não sei se é verdade. Fizeram alguns estudos aí, a galera da neurolinguística, tá? Essa galera aí. Neurolinguística. Neurolinguista? Mas enfim, fizeram um estudo e diz que em alguns milésimos de segundo. Diz que todo cara faz isso. Ah, até Jesus Cristo fez isso? Todo cara... O quê? De manjar rola do outro? E, assim, do cara, por exemplo. Ô, Vinícius. O cara vê o... Que é isso, cara? Diz que, assim, inconscientemente, o olhar do cara... Sei lá, assim, se ele vê uma imagem de outro cara pelado, assim, inconscientemente, assim, num trecho mínimo ali, assim, ele vai dar uma conferida e... Sabe o que rolear. É isso? É uma pessoa tentando corroborar, suas manias... Com a ciência. É o manja-rola de serialista. É o manja-rola. O pior é que ele só faz esse manja-rola pra ele ficar com a risadinha. É um filho da puta, cara. Tem um caso. Fica esperando alguém falar, você tá olhando minha rola e fala, por quê? Por quê? Ó, por que você quer ver a minha? Ele é o manja-rola que se justificar só, cara. Não. Cara, tem um caso do nosso saudoso Rodrigo Gerdulli, que ele viveu, ele me contou isso daí. E é um cara que eu conheço. Imita um cara aí, o Rodrigo. Não, é cara conhecido. O cara tava no local, o Rodrigo entrou e entrou esse cara. Bem, o Rodrigo te falou isso? Isso. Então é mentira. Não, mas era verdade. Então é mentira, pô. É verdade porque eu estava no dia. Era na alquimia? Tá. Não, era no alquimia. Não, vai, continua a história, vai. Aí o Rodrigo foi lá, deu aquela mijada e no fechado e o cara tava naquele que é um mictório em pé. Uhum. E quando o Rodrigo saiu... O cara tava com as carças arriada e olhou pro lado e falou assim... Não precisa arriar a calça pra mijar, né, mano? E sorriu. Sim, rapaz. Aí o Rodrigo... Não, deixa eu vazar daqui, né? E o Rodrigo tinha um Fusca. Ficou tão nervoso que quebrou a chave. Nossa. E aí chegou esse cara e falou assim... A chave de todos os Fuscas abre, todos os outros. E abriu. Nossa, foi a minha chave. E aí ele sentou no banco do Fusca, deu ignição, ligou. Pelado. Aí ele olhou pro Rodrigo e falou assim... Agora vai ter que sentar. Mas olha, nós falamos de manja rola. Aí o Rodrigo saiu fora, foi buscar o Fusco uma semana depois do estacionamento. O Rodrigo é homofóbico. É incoerente e homofóbico. Não, mas ó, a gente falou de manja rola. Você tá lá mijando, alguém manjou sua rola. Você se incomoda? Alguém aqui se incomoda? Ou você manja back? Não, eu não sei. Retribui, né? Eu me sinto desconfortável. Então, eu acho que manjar rola é um hábito detestável. Então, mas... Eu me sinto desconfortável. Mas ficar manjando quem supostamente manja a sua rola... Você quer ver? Não é pulado, cara. Manja rola. Não, mas... Porque assim, você só sabe que alguém tá manjando a sua rola se você tá manjando. Não, não. Você tá aqui. Você pode ser um manja rola. Olha só. Olha lá pro Bruninho lá. Olha lá pro Bruninho lá. Olha só. Você notou com a sua visão periférica que o cara movimentou a cabeça de cima. Caralho, velho. O cara pode usar a visão periférica. Não, tô falando, tem aquele negócio do lado. O cara, pra ele manjar, ele tem que olhar por cima daquilo. Não, pior se o cara te dá um abraço, né? Tipo, tava mijando assim. Independente de como for. Vamos mijar junto? Vamos. O cara mijando mesmo, né? Independente de como for. Mictório. Você se sente incomodado com o cara manjando rolo? Você tá lá mijando? Perna não tem como. Cara. Deve ser olhar pro sol. Na real, se não pôr a mão em mim, cara, assim, eu entro, saio ali e tal. Se o cara tem punheta olhando o sol. O cara tá mijando, de repente vê que ele tá manjando, depois ele... Eu vou fazer o quê, cara? Você não vai se sentir incomodado? Não, eu já tô saindo, eu só fui ali pra mijar. Não, isso acontece igual esse caso do Gerdulli. O cara pega e, tipo, arria a calça. Fica com a bundinha peluda pra você e olha, tipo assim, e tipo, sorri. E aí, né? Não, você não se incomoda que o cara manja sua rola? Vai comer ou vai levar? Você se incomoda? Você se incomoda de ficar do lado ali, ter um manjão ali? Me incomoda, velho. Você, mano. Me incomoda demais, cara. Você. Sim, me incomoda. É, me incomoda também, o pernão tão elegante. Eu prefiro... Ele é politicamente correto. Ele é aquele não ir no Vitório, cara. Nesse nosso universo aqui, isso aí é um hábito detestável. É, então. O perna, no caso, é um hábito detestável, mas... Isso aí é um... é bichista. É, verdade. O cara aí... Porque ele é muito pequeno, cara. Porque não é todo mundo que vai de manjado. Agora, o perna... Ó, isso a gente considera um hábito detestável. E nesse caso, o perna é um tolerante. Que não liga pra isso também, porque o cara não vai manjar e falar... O perna é detestável também, né? Ô, Bruninho, mas... Foda mesmo, é você ir lá no privado e o cara manjava por cima, né? Aí o cara enfia a cabeça por baixo. É, assim. Aí já tá com uma mãozinha com o celular, com o espelhinho. Tipo, aí tem um limite também, não, né? Claro. Ó, já que nós falamos de mijar, tem um hábito detestável muito foda, que eu duvido que ninguém aqui fez. Mijar na piscina. Mijar na piscina. Mijar na piscina, velho. Certo. Ah, mas agora tem um... Eu acho óbvio detestável e eu já pratiquei. Não, agora tem, tem uma química lá que fica azul, né? Ah, isso é lenda, cara. Você que é velho, deve lenda? Saber, né? É lenda isso aí? Não, desde sei, quando cara. A gente ia nadar no quartel lá em 1985, já tinha... Oi, falava, ó, se mijar aí... Não, eu iria testar. É que eu não, faz muito tempo que eu não vou na piscina. Bom, mas desde quando... Bom, mas eu queria cagar numa piscina. Seria não, mas vai ficar lá... Porque mijo ninguém percebe, mas vai ficar na sua cueca, porra. Não, você vai cagar e abaixar. Lá, o Galgão, pro manja cu. De repente você fala, nossa, submarino, cara. Manja cu. Não, aí você tem que virar pra parede, né, velho? É o Bart, né, velho? Que manda no celular. Não, isso aí ninguém tem dúvida que o Alvo detestava mijar na piscina. Mas sim, cagar é foda, hein? Não, cagar é pior ainda. O Alvo detestava. Eu tava num lugar uma vez que tinha vários chuveiros, né? Sabe, tipo, na estrada, assim, tem... Família de neném, né? Solta assim. Eu tava num lugar uma vez que era, tipo, tinha vários chuveiros. Só que o cara, o arquiteto ali, ele fez um lance aqui. O que tava na cabine 1, por exemplo, era meio caído. Então a água do 1 ia pro 2, ia pro 3, ia pro 4. E tinha um ralo só no 8. Que frescura do cara. Eu falei, cara, eu vou mijar aqui. Vai passar no pé de todo mundo. Todo mundo vai pegar frio. Filha da puta. Não, pegar não, cara, pura, filho. Aí vi água amarela passando não, assim. É nossa. Pura, filho. O cara, a espuminha da cerveja, quente, assim. É. Pô, o chuveiro não tem eletricidade, é gelado, mas o chão tá quente, né, cara? É. Aí o Henrique tem uma risadinha lá. Então tá, eu falei, quente. Meu, eu vou esperar pra ir no primeiro, porque no último alguém pode fazer isso aí, eu vou fazer primeiro. E com certeza... Sabendo da personalidade do Hendrix, ele mijou. Todo mundo que tava tomando banho ali é que eram seres de hábitos detestáveis. É claro, claro. Porque é um hábito detestável, eu não curti o mijo dele batendo no seu pé. Ele odeia esse tipo de gente ali. Ele tirou uma espada do nada e você tá correndo atrás dos outros com a espada. É igual eu me joguei, o cara tá pelado, mas saiu uma espada do limbo, né, cara? Ai, cara. Sai fazendo um pirocóptero assim. Pra você, mano, porque eu odeio pessoa fresca. Porque eu odeio pessoa fresca, velho. Por que você faz isso, velho? Porque você é chato. E tem aquelas coisas em reunião de família, né, cara? Sempre tem alguém que faz algum hábito detestável, alguma coisa nojenta, assim. Você tem algum exemplo pra falar de em reuniões e reuniões de família. Por causa disso, eu eliminei todos os parentes da minha vida, cara. Ah, eu também. Parente é só minha mãe. É. E por que é mãe? E por que é mãe? Então, mãe, você tem que aguentar. É mãe e o cachorro. A mãe te aguentou. Porque a mãe te aguentou quando você era criança. Então, pra mim, família é mãe. Acabou. Então, tem um assim que aí eu considero, e o Vinícius vai falar que é frescura, lógico. Vamos escutar. Nós temos um júri aqui. Nós temos já é um hábito detestável o Vinícius achar que tudo é frescura. Não. Nós temos uma comissão julgadora aqui, todo mundo vai falar. Toma uma bancada. Mas é quando uma bancada, uma bancada de ética. Você se reúne assim com a família e tal. Gente. Né? Todo mundo volta frescura, hein? Todo mundo. E aí tem um cara que geralmente, quando ele te encontra em outros lugares, ele te ignora, né? Ou não liga, enfim, não tem contato. O contato é zero. E quando ele tem a oportunidade de ter um contato, ele. Caguentão é foda. Ignora. Aí quando chega na festa da família, aí o cara quer ser seu melhor amigo, sabe? Puta que pariu! Porque geralmente ele não conhece ninguém. Entendeu? Ele quer se enturmar com alguém, ele fala assim, ah, aquele ali e tal, ele quer fazer o link ali com você, entendeu? Ele quer... Puta, velho, isso aí é... É o mesmo cara que chega pra você quando você tem alguma banda e tal, depois ele chega no rolê e fala assim, e aí, Bruninho? E as bandas? É. E ele vai te ver daqui 5 anos. É. Você entrou pra um convento, fez cirurgia de mudança de sexo. E o cara vai te perguntar. E aí, Bruninho, e as bandas? Esse hábito do perna, quem achou que é frescura? Levante o dedo com um e quem não achou que é frescura. Todo mundo junto pra não falar que eu tô influenciando. É. Frescura, gente, frescura. Não, eu acho que é foda, mesmo. Mas o cara é filha da puta. Não. Né? Uma coisa foda é nego furão, velho. Quem é o cara mais furão que você conhece, alemão? Vou falar junto. 1, 2, 3. Mancebo. É, o Mancebo é o Serginho. Eu falei Serginho. É, Mancebo é o Serginho. Mano, que filho da mas puta. Mas furão em que sentido, assim? Ele não... Vó, que ele marca já tô aí. Ó, tô chegando aí. Ô, daqui 10 minutos tô aí. Marca um churrasco, cara. Não, eu tô atrasado aqui, mas daqui 5 minutos eu tô aí. Não vai, e não vai. Nossa. Não vai. Toda vez. Aí já é um lance pessoal, porque o fuso horário do cara pode ser o de Marte. E lá, tipo assim, uma hora equivale a 5 anos aqui. Você quer que ele esteja chegando agora no rolê. Não, o cara não vem. Não é que ele chega atrasado. Se o cara não quer ir, né? Fala, inventa uma desculpa e não vai, né? Mas o cara fala que vai, não vai, vai. Nossa, e toda vez, cara. Toda vez. No de mania, porque isso que a gente falou desse cara. É aquele mesmo cara que dá um rolê e quatro mulheres. Volta, tá doceio. Que ralou um BMW com 147. E ninguém viu. Ele é o mesmo que tem a mania de mentir. A gente ia no carnaval junto. É mais uma mentira isso aí também. Na turminha, assim, a gente ia no carnaval, né? Aí, tipo, ele sumia de vez em quando. Aí ele passava, assim, lá longe e fazia um com o dedo, assim. Tipo, peguei um. Ai, meu Deus. Aí, dali uns 10 minutos, ele fazia, assim, dois. Peguei duas. Pô, cara, eu já quase fui expulso da faculdade por causa disso, cara. Eu conheci um cara que era assim. E aí, a gente fez um anúncio de Gogo Boy. E a gente colocou lá em todos os editais da faculdade. E aí, eu falei assim, meu, sabe alguma coisa? Eu vou aparecer. A aula começa às 7 da noite. Eu vou aparecer às 8 só pra ver, né? Cara, tinha polícia, tinha diretor, falando, vamos descobrir quem foi. Nossa. E era eu que fui lá e coloquei a tarde, tá ligado? Nossa. E aí o cara chegou pra mim... Você sabe difamar as pessoas, né, cara? O cara chegou pra mim e falou, cara, olha só o que fizeram comigo, cara. Eu falei, ah, meu, tem que ver esse cara aí, né? Quem que é, né, meu? Legal, filho da puta, tem que bater. Pegar esse cara aí. Cara, foi um dia... Semente da discórdia, né, cara? A gente falou do furão, mas uma coisa foda, não é o furão, não chega a ser o furão... É o nego que atrasa, velho. O cara é assim, não é a pessoa que atrasa de vez em quando. O cara que é atrasado, ele sempre atrasa. Ele atrasa, o cara fica se fudendo pro seu horário. É, né? Velho, é uma pessoa que se acha mais importante que todo mundo. Você marca três horas, o cara começa a se arrumar 3 horas. É, então, eu marco pro pessoal, tipo, 2 horas antes. O pessoal que eu viajo, eu marco 2 horas antes, que é pra ver se eles chegam na hora. Puta que pariu. Porque, olha, tipo assim, olha eu fico tenso, eu não fico tenso pra tocar. Eu fico tenso pra chegar no lugar. Pra chegar no dia, né? Pra chegar na hora, pra não dar merda, né, cara? Exato, cara. Mas não, essas pessoas não se importam com isso, cara. Cara, me incomoda muito. Mas será que isso, por exemplo, já cai no outro lance de lugar que parece que reúne pessoas de hábitos detestáveis, tipo cinema? Nossa. Você vai assistir um filme, sempre tem um besta também ligando, assim como no ônibus, a claridade incomoda. Agora imagina aquele cara que sempre tá... também assistindo filme e mandando mensagem de celular. Ou aquele um que chega no meio do filme e tá passando na tua frente. Não chega no horário. Então já reúne várias características num lugar só. Se o cara tem um compromisso que ele precisa atender ali, que alguém pode chamar ele, então ele deve ir pro cinema. Não, e o pior é que ele fala assim, que filme é uma bosta, porque não viu 30 minutos do filme. E o cara que atende o celular e fala, não, eu não posso atender agora. Não, eu tô no cinema aqui, cara, tá assistindo filme. Atender o celular no cinema... Tipo, o cara fala uns 15 minutos. Né? Então, Atender o celular no cinema é foda, cara. Ligar a claridade do cinema é embaçado. Ah, o cara levantou pra buscar pipoca. Aí vai falar, não é uma velhinha que tem incontinência urinária e tá indo no banheiro. Vai te incomodar? Vai, mano. Mas aí é frescura sua. Porque é uma pessoa que precisa. Não um marmanjo que levantou pra comprar pipoca pra namorada dele. Ó, um outro hábito... É que é aceitável, né? É, cara. É por aceitável. Isso que eu levo pão de queijo na mochila. Ou aquela pessoa... Tá certo, né, irmão? Que traz os bagulho na mochila e come do seu lado, né, cara? É tipo, certo. Nem bacon, te oferece, né, cara? Baconzitos, né, cara? Nossa. Cara, um outro hábito detestável no aeroporto é... Se você não embarca, o seu nome é anunciado. Tipo, falando de tal. Por favor, embarque. E os caras falam... Aí, chamando meu nome. A moça me conhece. Só que numa dessa eu já vi o cara, tipo assim, lá, tá chamando meu nome. Cara, e fechou o portão. O avião vazou, cara. Falando, e o cara perdeu chamada. O voo. O cara perdeu o voo, cara. Eu fui e o cara ficou. Da hora. Última chamada. Então, é um hábito detestável, porque o cara que quer aparecer e não sabe como. E acha legalzão e se fudeu, cara. É detestável. É legal ver um cara que se fode, ter um hábito detestável. Ah, eu acho, hein, cara. Eu acho e justiça. Se fuder, cara. Eu acho, eu chamo isso de justiça. Justiça. Eu chamo isso de justiça. Se o cara é um cabaço, eu gosto. E se eu tenho um hábito detestável, é ser justo, velho. Tem mais que se fuder mesmo, esse filho da puta, cara. Eu gosto quando esse cara cai e machuca. Eu gosto quando a polícia pega ele e dá uns tapas na orelha. Eu gosto de tudo isso aí, cara. Acho legal. Eu gosto também. Eu gosto. Pra você, mano. Porque eu odeio pra sua vida. Eu odeio pessoa fresca, velho. Por que você faz isso, velho? Por que você acha? Mijar na rua é um hábito detestável? Eu sei, não, não pode, pode? Pode mijar pode. Na rua? Não, pode. Tem uma, a lei, vai... então. O código penal tem uma exceção. O pelourinho. Você simplesmente tá pra se aparecer, mostrar os seus dotes penianos. Aí já entraria no lance do pudor, né? O nome atentado ao pudor é errado. Tecnicamente é errado. Não tem mais, né? Não. Tem, mas é... Atentado ao pudor é outra coisa. É... ato obsceno. Colocar o pau pra fora e fazer assim seria obsceno. Uma vez eu fui expulso da escola, sétima, sexta, série. Aí eu li lá escrito ato obsceno. Falei, que porra é ato obsceno, velho? Então, nem sabia que era. Nem sabia o que é isso. Isso aqui pode ser injúria. O dedo apontado é uma injúria. Olha, eu fui pro ato obsceno. Então é tecnicamente o direito de ter essas coisas. Agora, por exemplo, o caso aí do cara mijando. Se for um fato que ele não aguenta mesmo, escondeu, aí, tentou fazer é uma excludente de criminalidade, de culpabilidade. Ah, então cara, ele pode alegar. Ele pode alegar, tipo assim, estado de necessidade. Então tem três excludentes da lei. É só falar isso, então. É. Então, por exemplo, é a mesma coisa se você tá machucado e você fala, pô, eu tenho que chegar no pronto-socorro, só que aqui é contramão. Eu vou na contramão. Pode. Ou sua mulher tá grávida. Tipo, exatamente. Ultrapassar a velocidade, tudo isso pode. Tem que provar depois. Você pode ser enquadrado, mas depois você provando isso daí, é excludente. Mas, por exemplo, alguém aqui se incomoda e vê um cara mijando na rua? Eu não ligo. Não, eu simplesmente não olho. Não, eu também. Então... Não, pode não, você tá olhando. Aí você não manja a rola. Não tô falando que você manja a rola do cara. Então... Você tá vendo um cara encostadinho na árvore lá, assim. Ele pode estar no smartphone. Pode. Exatamente. Ele pode estar colhendo uma ameixa. Pode, é que eu julgo como mijão já. Você acha, ô Pé? O quê? Que você fica incomodado de ver alguém mijando na rua? Eu fico incomodado, por exemplo. Eu fico incomodado, por exemplo, se você tá numa situação onde existem outras opções, existe um banheiro químico, alguma coisa pro cara fazer, o cara faz não ser vergonhice. Para tudo. Mas eu acho que nesse caso o Pernão é intolerante. Para tudo. O Pernão é hipócrita. Não. Me julgue. Um belo dia. Por volta de 2005. Puta, cara, eu e o Pernão fomos num show. Você vê como lembra a festival, rola do Perna. No verdade. Festival? Você vê como vê a rola do Perna e não esqueci. O cara lembra até o dia. Nossa, esse dia foi desespero de lembrar, cara. Esse dia foi louco, né, Perna? O Perna falar, porra. Estava Perna, assim, cara, estou com vontade de fazer xixi. E aí, cara, tinha um banheiro químico a 10 passos do cara e o cara mijou na árvore. Vontade de fazer xixi. No meio do monte de emo, cara. Não, foi isso não, Hendrick. Pô, lógico que foi. Não, foi assim... Você mijou na árvore? Não, não foi na árvore. Matou a árvore. Foi aquele negócio de Sodoma e Gomorra, não foi? Não. Pô, era um pinheiro, velho. O pinheiro caiu, acabou com o show. Isso foi depois. Isso aí não foi lá não. O Perna mijou duas vezes. Ele chegou num boteco. Não, cara, tinha três travecos. Tinha três craqueiros, e aí o Perna chegou, cara, eu posso fazer o xixi? E o cara falou, que é isso? O que você tá falando? Que língua é essa? Da onde que esse cara vai? Quem é esse cara? Precisa pagar? O negócio, você pegava cólera só de olhar no negócio, só de respirar. É o banheiro do show bar, né, cara? Nossa, tinha um negócio pau de mijo. Porque assim, a gente chegou lá na Barra Funda. Não, a gente chegou na Barra Funda, acho que era quase 6 da manhã, cara. E aí, assim, a hora que a gente entrou no primeiro metrô, de repente bateu aquela vontade do satanás, sabe? De começar a pegar fogo no corpo. Agora é o diabo que manda, né? Não tinha costume de andar de metrô e tal, né? E procurar ali E o cara falando, cara, eu preciso mijar, cara. Eu falei, vamos descer então, pô. Se eu não mijar... Não tinha banheiro, cara. Vamos descer. Então, nem e naquele não tinha. Então, mas nem todo naquele a gente desceu em uma estação que não tinha, sei lá. Próxima estação. Entendeu? Aí, cara, chegou um momento que eu falei pro Henrique, diz assim, cara, se eu não sair pra mijar, eu vou mijar nas calças. Ai, velho. É, do nada, assim, bateu forte. Acho que eu não tinha vontade, assim, de mijar na calça. Não, cara, e na porta do bar tava escrito assim, de cagar na calça. Na porta do bar que o Perna mijou, tava escrito assim, aqui skinhead entra na bota. E aí o Hendrix foi um cara muito esperto no dia, porque assim, ao invés de chegar, porque assim, eu ia pra São Paulo antes fazer compra lá, tal, pra um trampo meu, Bruninho. Mas você não era veiaco, né? Mas aí o que era não, mas sabe qual que era? Assim, tinha muito esquema. É o cara do interior, o cara da lavoura. Tinha alguns lugares que se você falasse, assim, vou usar o banheiro, ou os caras vissem você indo pro banheiro e você não tá consumindo ali, os caras não deixavam você usar. Não. Nem entrasse assim, deixa eu usar o banheiro. Não. Os caras mandavam não, assim, agora se você tá consumindo alguma coisa lá, beleza. Aí a gente saiu, falei, Renzo, preciso sair, senão eu vou me dar a calça. E aí a gente saiu junto, só que a hora que a gente entrou no boteco, o Renzo mandou uma assim que eu achei sensacional. Que ele chegou pro cara e já perguntou assim pro dono, quanto é pra usar o banheiro? Aí o cara olhou pra nós assim, velho. Disse, não, Pode ir lá, pode usar. Vocês vão fazer sem vergonha isso? Vocês são viados. Cara, mas assim, que sensação maravilhosa. Foi mijar aquele dia, assim. Cara, não, só manjando. Não, eu fiquei de fora ali, cara. Não, mas depois chegou depois lá na porta do show. Mesmo, é. Chegou lá na porta do show, o perno... Ô, cara, preciso mijar de novo, cara. Cara, tem incontinência, é criança. Pô. É que você tá no cano, né? Aí, de repente, eu falei, ô, perno, era um banheiro ali, ó. O pé já tava matando a árvore. Uma semana cara. Depois, ali na Francisco Morato, tava fazendo o metrô, né? Você viu que desabou o negócio, né? Sim. Então foi o mijo do pé, né? Fez uma egozão por baixo, né? Levou tudo. Aproveitando esse assunto mijo em show, cara, uma vez eu levei bronca num segurança num show, cara. Fui mijar do lado do banheiro químico. Ele falou, não vou mijar aí não, tem que entrar na fila. Nossa. Caralho. E nesse show do pé, que a gente foi com perna, a fila tava tão grande no banheiro normal que eu entrei no banheiro desaleijado, né? E fugar a fila. Foi igual o Homer. Isso aí é lá detestável. Extremamente detestável. É porque inferno. Eu queria voltar pro mesmo lugar, ainda dava tempo de ficar na frente, é fugar a fila, usar a fila preferencial, mas, meu... O foda é o cara que fura a fila e ainda põe os amigos na frente, velho. É. Mano, que vontade de morrer. Fura a fila em casamento, né? O cara fica lá, entra aí, é aquelas velhas, entra. Olha, até pra comer a hostia tem filha da puta que fura a fila. Aí não é mais cedo. Cara. E voltando aos caras da academia lá, tem cara que não come hostia porque é farinha branca. Olha, é verdade. Toma no cu. Tem glúten. Pra você, mano, porque eu odeio pessoa fresca. Eu odeio pessoa fresca, velho. Por que você faz isso, velho? E aquelas pessoas que no trânsito, assim, elas querem ser educadas demais, tá ligado? E querem deixar os outros passar, mesmo quando não tá errado, tipo, o cara para na rotatória pros outros passar, assim, que acaba prejudicando o trânsito inteiro, né? Foda. Ele pensa para, nos outros, né, cara? O cara para, assim, às vezes o cara tá 60 por hora, o cara dá uma brecada pro outro passar na faixa, mas tem que ir 200 carros atrás, né? O cara não pensa nisso, né? Não tá todo mundo pensando igual ele. Ali na pista, agora onde fizeram aquelas passarelas mais... Aquelas passagens um pouco mais passarela altas, né? Gorda. É, que é tipo uma lombada. Passarela gorda. Eu tava passando de moto, aí o caminhão do meu lado freou. O caminhoneiro lá na frente chamou a pessoa que tava na calçada pra vir, mas ele cobriu a minha visão da pessoa. Eu tava vindo do lado do caminhão. Eu vi que o caminhão parou, eu falei, por isso o caminhão parou. Eu parei do lado do caminhão, a pessoa passou. Pô, foi por coisa de... Assim, se eu não tivesse assassinado, pegava no meio, na veia. A pessoa ia sair de trás do caminhão e ia estar passando, ia ser na veia, cara. É, você não fez curso de direção defensiva, cara. Eu fiz, eu parei. Uma vez a gente tava viajando, cara, e a gente parou atrás de um caminhão que tava transportando tijolo e tinha um monte de caiçara lá, tá ligado? E os caras falando, passa, passa. Cara, a gente só jogou o carro pra um lado, meu, vi um monte de carro. Os caras queriam ver o acidente, tá ligado? Meu. Ser brasileiro é um hábito detestável, né? Nossa, cara. E a gente, lógico, não pode encerrar esse episódio sem falar do ato detestável supremo, né? Nossa. O Arto DS. O ADS. E qual seria? Fumar. Sim. Alguém já fumou aqui? Não, o Bruninho já, né? Bruninho é craqueiro, né? Eu fumei na adolescência, durou 3 meses só. Cara, eu fumei narguilé uma vez, cara. Não, eu nunca fumei um cigarro na boca, velho. É, se falar, deve, se juntar todo cigarro que eu fumei, deve dar 1,5, assim. Cara, eu fumante. Eu só puxei uma vez aquele Saley, que era. Tinha um negocinho que se apertava e saía gosto de menta. Ah, tinha saía essência, porra, né? Alguma coisa uma assim. Uma porrinha de menta. Uma vez eu abri um cigarro só pra comer aqueles negócios de menta. Ué, é melhor que House, cara. Eu nunca fui num charuto. Comprei um maço só pra comer aquela bolinha de menta. Nunca. Fumei charuto, nunca fumei cigarro, nem maconha, nem nada. Nunca fumei nada, velho. Sou totalmente cabaço. Se é assim normal. Só fumo no cachimbo. Mas passivamente, né? Porque assim, devido a um ato detestável. Velho. Será que é o ato mais detestável do mundo? Porque mesmo antes, quando eu não podia fumar em lugar coberto, não sei o quê. Você lei do Maluf, hein? Lei do Maluf. Ó, Maluf. Ah, tá bom essa coisa. Foi Maluf que fez. Eu fui da rota na rua. Mas assim, é um negócio muito louco, porque você assiste alguns filmes, séries, assim, dos anos 70 pra trás, assim. Aqueles clubes de jazz, né, cara? Meu, você vê uma galera. Assim, uma madruga, fumava. As pessoas fumavam no escritório. As pessoas estavam trabalhando e estão ali olha fumando. Só. É verdade, então, olha, o detetive padrão. Né? Não tá tem, cara, tem não precisa ir muito longe. Antes você viajava de avião, a pessoa falava assim: por favor, aperte seu cinto e apaguem seu cigarro. Podia fumar dentro do avião, cara. Que o piloto não consegue ver, né? Tá aquela fumaça. Eu já vi uma treta, uma gelo vez, seco, no ônibus. A mulher tava fumando e o cara falou, bateu nas costas da mulher e falou, ó, por favor, apaga o cigarro que tá me incomodando. A mulher falou assim, ó, põe o sapato que o teu chulé também tá me incomodando. Nossa. Por isso que eu tô fumando. Ó, louco, hein? Nossa, velho. Caramba, aí se o cara levanta e dá um pilão numa mulher, ele é intolerante? Ele é violento? Ele é machista? Sim. Por que ele é machista? Se fosse um homem, ele ia bater também. Ele seria machista se ele não batesse. Então, mas se ele tratasse a mulher diferente, mas a mulher não bateu nele por causa do chulé. Não, mas o cara não vai bater por causa do chulé, ele vai bater por causa do cigarro. Ah, tá. Você é intolerante ao hábito de detestável. Partir pra ignorância, Não, cigarro é foda. Partir pra ignorância é da hora, né? A bebida aumenta a tolerância das pessoas. Ou não, né? É verdade. Ao frio, sim. Faz os caras brigar. É que a bebida dá razão às pessoas, né, cara? Você tá vendo? A bebida justifica também. A bebida dá razão, a bebida dá uma desculpa pra muita gente. Então, esse é o problema, porque a lei também fala, tipo, se você tiver sob influência de álcool, entorpecente, alguma coisa, aumenta a pena. Olha aí, né? Justo. Entendeu? Aí a primeira coisa que os caras falam, não, é que eu tava bêbado. Ah, então isso aí. Eu sou usado contra você. Que bosta. Já, ó, delegado, mas o cara, favor, mas o cara tá mijando na rua porque bebeu. Ou ele vai mijar na rua porque ele... Não, mas é um estado de necessidade. Então, mas aí entra que ele tava bêbado e estado de necessidade. Ele fica no 0x0 ainda. E o polícia não, mas é pior do que ele mijar nas calças. O polícia fica cutucando, né? O cara só pega uma maconha. Agora fala, o que ia incomodar mais? Esse cara tá, pô, na frente de um barzinho lotado. Apertado, parar numa árvore e mijar, ou ele mijar nas calças e entrar no barzinho, sentar lá no meio de todo mundo e fazer a refeição dele. O que incomodar mais? Depende. A gente tá pensando no individual ou no coletivo? Porque não, se você... O que incomodar mais as pessoas. Não, porque assim, se o cara mijou numa árvore que fica em frente à sua casa e tá um dia de calor de 40 graus, a hora que você sair ali na frente da sua casa, vai cozinhar. O ácido daquela porra vai cozinhar o céu. Pelo amor de Deus, né? Nossa, então, assim, estou na Bahia. Não é? Estou na praia. Eu sei, depende. Cadê o trio elétrico? Estou em Santos. Estou em Santos. Santos é de mijo, cara. Não, mas fala, o que incomodaria mais? Assim, o geral, tá um restaurante aqui, o cara ia entrar no banheiro do restaurante e falou, não vai dar. Abriu a barguilha, mijou na frente do restaurante. Cara, se fosse eu falaria assim, galera, quem não quer ver estrela, não olhe para o céu. meu. E aí, ou esse cara mijar na calça, não vou cometer um hábito detestável, mijar na rua é um hábito detestável, mijou na calça... Mas aí ele também tem o direito de entrar no restaurante. Mas ele mijou na calça na rua. Na rua. Então continua mijando na rua. Aí ele vai entrar, tudo mijado. Então, eu usaria esse princípio aí da... Vou mijar pro estado de necessidade. Então vamos pensar numa outra situação. Imagina que você tá num busão, aquele busão que balança pra caralho. Já entrou um cara mijado então, no fergo. Aí de repente dá aquele enjoo infernal, assim. Né? Comida. Aí você pega, mas você vomita na hora do busão ou você pega sua mochila e vomita lá dentro? Você é louco, tá na mochila, tá cara? Minha mochila custou caro, velho. Não, na real, eu tentaria chegar ao banheiro. Na impossibilidade, eu ia tentar não vomitar em ninguém e... Isso já na impossibilidade de vomitar em alguém. Isso já aconteceu comigo. Teve uma época que a gente, no episódio de volta, falou do lance que eu já frequentei religiões. Nossa, uma vez, eu fui na missa e eu sentei na primeira cadeira pra ver, pra prestar atenção. Apreciar mais. Apreciar e tal. E aí, cara, eu passei mal. Eu levantei e claro. No meio ali, cara, eu saí vomitando. O Satã fez você passar. Começou a sair fumaça. E aí, cara, veio um gordo. Eu saí vomitando verde rodando a cabeça. Quer que dure? Fuck me, Jesus! É demais pra mim, mano. No que passou meu amiguinho falou, você aí, na primeira fileira, posso o diabo sair do seu corpo. Saiu fumaça. Aí, meu... Aí teve um gordão que correu atrás de mim, cara. Pra quê? É aquele mesmo gordão que ficou chavecando ele lá. É os mesmos caras. E o engraçado que eu era muito magrinho. E você, eu conheço você. Quer trocar ideia, não? Eu tentei te mover uma vez, lembra? Cara, eu era muito magrinho, só que o gordão me alcançou, cara. É porque ele é mais volumoso, né? Então, ele foi rolando, sei lá, só que... Aí, ô, Precisa de ajuda, irmão. É. Ah, agora eu já vomitei, cara. Você tá desperdiçando comida. É. Mão no ombro, mão no saco. Aí vem aquele pessoal fazendo passeata, tá vendo? Tá desperdiçando comida. Passeata. Não sei o quê. É, porque hoje um hábito detestável é o pessoal justamente... É os foradinhos. É, exatamente. Mas você achou que esse ato dele... Não respeitar a maioria é um hábito detestável. Exatamente. Não, mas esse ato seu, assim, de... e não aceitar a ajuda do cara, assim, foi? Não, eu saí correndo porque achei que o gordão ia me bater, fazer eu limpar, tá ligado? Deixa eu ir embora daqui. É, então eu falei, meu, deixa eu correr, né, cara? Mas aí o cara realmente tava com uma boa intenção. Mas você não foi intolerante pro cara, você acha? Não, aí depois ele falou assim, não, você precisa de ajuda e tal. Eu falei, ah, me leva embora, né? Comeu. Não, mas ele... Cara, gente boa. Como é que pensa, cara, pensa assim, você tem certeza que naquele momento você fez... Tudo que podia pelo seu semelhante? Cara, então, eu tentei segurar, cara. Pense bem. Por quê? Pois um dia nós vamos nos encontrar. Você vai falar pra ele. Eu gostaria muito, muito mesmo, mas muito mesmo. Porra, me chamaram de meu filho. Ô pai. Grande revelação final, o pai não é o pai do rei. Achamos! Caixa preta do Tosco. Vamos falar do fumar aí, vamos lá. Puxa ele, irmão. Ó, mas nesse caso, por exemplo, o cara tá gemendo, fazendo força. Me incomodava, mas em nenhum momento eu chegava no outro cara. Oh, mano, aquele cara ali fica gemendo, coisa de viado, menina, banana, menina. É que realmente eu tô bêbado também, então eu não ligo muito pra isso, mas. Ó, mas ninguém nunca pediu pra relar ninguém, não, mano. Não, deixa aí mesmo, vamos. Eu faço toda a minha força sem gemer. Isso aí é o contrário do cara que ouve busão no funk e acha que ela é. Que ouve busão no funk. Puxa aí, Bruninho, que perguntaram aqui na foto quem que é o gordinho de azul. É verdade. O gordinho. Fala que é o Vivaco. Fala que é o Vivaco. Mancada, né, velho? Então vamos desligar? Desliga? Tosco Chanchada, editado e finalizado por Wellington Hendricks.